Muito bem, negadinha. Muito bem, rapaziada. Este aqui é um podcast rapidinho. Ai, ai, bem rápido, bem veloz, com muita coisa assim, muito simples pra você. Eu quero comunicar hoje pra você um momento muito especial. Deixa eu parar com essa voz de quadrinheiro, né? Essa voz de pau mole. Vou parar com essa voz de pau mole e vou começar a falar de voz de homem mesmo, que é uma merda. Negada, não esquece aí não, hein? Presta atenção, nesse sábado e neste domingo, a partir das 15 horas, lá no Anime ABC, você acessa o site Anime ABC, não é Anime ABC, ele anima o BC, animeabc.com.br, tem lá no cantinho, eu vou até abrir aqui pra você. Ai, caralho, essa merda tá me dando choque de novo, filha da puta. Vocês podiam fazer a gentileza, né, seus viados, de me dar um microfone novo, né? Vai falar com essa buceta tomando choque na mão. Caralho, eu só me fodo nessa vida. Então, vai ser lá no NIMBBC, na parte de atrações, tá lá a nega véia José Roberto Pederneira, o Perneira. Vamos estar lá fazendo as palestras. As palestras sobre o quê? Deixa eu carregar o site aqui que eu sou burro. Eu até esqueço do que eu vou falar, né? Porque eu cheguei de lá. Eu fui lá agora, né? Fui lá até Santo André. Atrás, perto lá da menina que eu bom, ele foi até lá e tal. Falei com o Átila, conheci o Átila pessoalmente. Ele é descendente de japonês, mas não parece que o japonês é coisa estranha isso, né? A irmã dele sim, é japinha mesmo, você vê que tá tudo certo. Mas não, ele tem cara de ocidental, coisa estranha, né? Certo ele, que mexer com mangá e anime é uma merda. Mas vamos ao que interessa, vai, cadê? É, cadê aqui no... Ó, o que eu vou rolar nessa palestra? Nesses dois dias será a mesma coisa, né? O primeiro dia vai ser uma hora e meia, no segundo dia vai ser uma hora. A partir das 15 horas eu vou falar sobre o mangá impresso. O primeiro tempo, o mangá impresso vai morrer. A chegada do iPad, Kindle, Alpha, esses leitores. Mangá impresso, fãzinho, esquece a merda. Rei morto, rei posto. Mangá eletrônico, webcomics, light novels e alternativas, né? Mas o que acontece? Antes de você partir para isso, eu vou entrar no processo criativo. Como é que funciona o método japonês, o método dos gringos, os métodos brasileiros? O brasileiro tem método criativo? Sim, meu querido, tem. Eu vou explicar como é que funciona o método criativo brasileiro. E por que isso é essa merda que esse povo tá fazendo? Tem pãozinho de queijo aqui que eu acabei de fazer. É, essa tá bonita. Processo criativo 2. Criando seu próprio universo de personagens, né? Como é que você estabelece isso. E principalmente plano de negócios. Ah, mas o que você sabe? O que você sabe desse assunto? Pau mole, o que eu sei do assunto é muito fácil. Eu publiquei pela editora Com Arte, publiquei pela Ícone e vou migrar agora para os livros eletrônicos junto com a nossa querida revista Electro, que eu vou colocar pública informações e meus textos ali, porque eu acredito mais na mídia eletrônica do que essa porra dessa mídia impressa, porque a mídia impressa, repetindo pra quem não sabe, a mídia impressa fode com tudo. Mas por que você fode com tudo? Porque você trabalha pra caralho e ganha na miséria. Você tem que vender 1.500 exemplares pra ganhar um pó e 200, quando com 50 pessoas te dando uma grana, você ganha R$1.000 e não tem gráfica, não tem atravessador, não tem distribuidora, vem tudo na tua mão. Claro que você tem que trabalhar mais, né, corno? Corno! Você tem que trabalhar mais, mas funciona. Então o que acontece? Nesse processo criativo 2, vamos falar a criação do seu próprio universo de personagens e plano de negócio. Mas por que plano de negócios? O plano de negócio é uma maneira para você organizar toda a putaria que você vai fazer para eventualmente mandar para o diabo que o carrega, para uma editora eletrônica, ou simplesmente para você organizar suas ideias. Nunca se sabe o dia de amanhã. Também vou falar a importância do personagem como reflexo narcisístico do leitor e do autor. Ah, isso aqui é bom, hein? Qual desses viados por aí já fez isso, hein? A importância do personagem como reflexo narcisístico do leitor e do autor. Esse é um assunto que vai render, viu? Vamos lá. Como obter o seu próprio personagem? O seu próprio personagem, como obtê-lo? O personagem seu não pode ser de qualquer coisa, chutado. Tem um momento sparkle. Aquele tchan que faz o tchum. Aí você fala, puta, é esse? E claro, naturalmente, o arquétipo. Esquece aquela merda de Capitão Ninja, esquece o Homem Grilo, esquece Penitente, aquele é lixo. Eu tô falando de personagem de verdade, que você para assim pra você criar o teu Calvin do Haroldo, Calvin Haroldo. Pra você criar algo assim. Eu tô ambicionando lá em cima, nessas merdas que esses caras fazem. Vamos lá, vou abordar também os personagens principais, secundários e terciários. Aqui tem um lance legal, eu só vou falar na palestra, que é o fundamental para você criar uma história de interesse. Vai. Marketing, faturando com as redes sociais e iniciando seu próprio negócio de autor ou autora, de mangá ou de livro, de escritor. Tanto faz, tá valendo. E finalizando, o que é o Brasil? Conseguindo novamente sua própria identidade. Porque esse é um grande problema que nós temos. Nós queremos fazer mangá, queremos escrever nossos livros, mas a nossa mente está focalizada no universo japonês, no universo estadunidense, no universo europeu, mas não sabemos nada de Brasil. Não temos a menor competência. E é bobagem. É um processo tão simples que chega a ser doentio. E você fala, porra, por que eu não pensei nisso antes? Se corno desse Zé Roberto chega e conta como é que faz. Ah, meu amigo, é que eu sou uma pessoa que eu penso, tá? Você não pensa. E essa é uma coisa que eu vou dizer, pessoal, o autor nacional é burro. O autor nacional não sabe pensar. E eu vou aproveitar e também dar uma trancada, uma espicaçada nos ilustradores. Olha, tirando a minha patroa, e mesmo assim de vez em quando, eu nunca conheci um ilustrador que fosse gente boa, honesto. É tudo um bando de filho da puta. Porque não cria nada. Aí você junta com os amigos, forma uma panelinha. Puta, mas esse é um outro assunto que acho que vai te interessar. Porque se você tá me ouvindo, se você me acompanha, se você me conhece lá do tempo da Japan Fury, dos mangazinhos pornô, você já tá sabendo. Você não é de fazer parte de panelinha. Você até que tentou. Você até que tentou, porque, né, mas não rola, porque as panelinhas são tudo um bando de filho da puta. E você não aguenta fazer parte de filho da puta. Então as dicas da Nega Véia é nessa direção, para você montar as suas coisinhas, montar o seu personagem. E principalmente, que é o mais fundamental, ganhar dinheiro com essas novas tendências. Puta chuva, ai, tá mó sol e chuva. Sol e chuva, casamento de viúva. Vai pro diabo que a carrega viúva arrombada. Então você, meu, passa lá na Mimba Buffet, no dia 20 e 21, a partir das 15 horas, a Nega Véia vai estar lá. Não sei se vai poder filmar, se vai ter câmera, foda-se, problema seu. Eu vou tentar gravar com meus equipamentos, meus recursos pornoeróticos aqui, mas também não sei se vai dar. Ai, cara, tomei outro choque, filha da puta. Ai, microfone do caralho. Ai, tá que pariu. É baixinha a voltagem, mas dá umas formiguinhas. Então, esse podcast é só pra isso. Acesse o site. Deixa eu segurar aqui. Ai, caralho. Que eu pego, que eu tomo choque. Vou usar outra mão. Então, acessa o site lá. animbabefe.com.br. Aí você vai lá ver. Cadê? Acessa essa buceta. www.animabc.com.br. Tem lá o canto inferior esquerdo. O site tem tudo pra você ter. Eles vão dar condição de graça. A entrada, você leva lá um quilo de rango não perecível. É comida, viu, viado? Não é pra você levar açúcar, feijão, sal, vai se fuder. É troço que não seja perecível. Colabora. Faz uma caridade pra essa merda da sua vida do caralho aí, que seu pão duro. A entrada acho que é 10 conto. Não sei quanto que é, porque eu também não vou ganhar nada. Vou fazer esse negócio aí na faixa pros mano, porque pra vagabundo não vir morder dinheiro. Chupa, gorda! Pra não vir tomar minha grana. Chupa, gorda! Pra não vir tomar minha grana, também eu não tenho. Agora eu vou viver na base da caridade. Vou fazer tudo na base da caridade. Não vou dar dinheiro pra ninguém, só na caridade. Agora eu só vou viver na doação. Porque agora doação não pode ser tributada. Então agora eu sou uma mulher muito dada. Eu vou dar muito pra todo mundo, tal. E pra finalizar, quero fazer um especial agradecimento. Uma pessoa que foi muito importante pra mim, que foi o Sérgio Peixoto Silva. Não fosse por ele ter feito as cagadas que ele fez na vida, todas aquelas merdaiadas, arrumado em cana com todo mundo. Não fosse por ele, se ele não tivesse aberto o caminho pra mim, pra Anime ABC, se ele não tivesse feito todo o esquema da Anime ABC, eu não estaria lá nesse sábado, nesse domingo, fazendo a coisa que ele devia ter feito e não fez, que é o quê? Dar chance pra esse pessoal, pros autores, pros desenhistas, pros ilustradores, pra essa turminha aí que faz mangá, tocar pra frente sua vida, ganhar um dinheirinho. Acho que até foi providencial, porque você veja como é que funciona essa coisa de karma. Você fala que não é aquele karma de fazer o bem, receber bem, tá? Não é isso. O karma na filosofia budista é muito mais ampla. É uma coisa muito mais ampla, muito maior. Não tem nada a ver com o espiritismo, essas merda. O karma nada mais é que você fazer certas situações, criar causas e condições. Guarda essa frase, criar causas e condições para que as coisas se realizem. Veja bem, eu só fiz tudo isso. Ele rodou, montou, perdeu. Ele saiu, deixou uma estrutura com um pessoal competente, que o Átila, que vai ter, é muito competente. Muito gente boa, trocamos altas ideias. O cara, ele sabe das coisas. Tem lá o sargentão lá também na aeronáutica, que tá louco pra me conhecer, que é o Marcos, né? E o que acontece? Também quer me conhecer pra trocar ideia. Esse pessoal sabe fazer o trabalho. Tanto que ele sabe que eles me chamaram para que eu levasse adiante minhas ideias, mesmo sabendo dos beicinhos, de mimimi, e que não sei o que, os caras me acompanham, confiam na minha ideia. Ou seja, o Peixoto abriu o caminho pra mim. Eu só tenho que ter gratidão por esse cara. Mas você veja como é o karma. Ele trabalhou, fez tudo, suou, brigou com todo mundo, arrumou encrenca, cagou com o Game Center dele. Você vai buscar lá o Game Center, sa.com.br. O domínio tá perdido. O Game Center, ele perdeu dinheiro, se quebrou todo. Aquele, como é que é? Anime Santos, que ele queria, quem queria foi lá, fez também, partiu, quebrou o Gama, não teve retorno nenhum, foi uma bosta. Ou seja, tudo que ele foi fazendo, deu tudo errado. A única coisa que ele fez certo com a Anime ABC, botaram ele pra fora, compraram a parte dele, botaram ele pra fora, pra quê? Pra me chamar. E agora as coisas certas acontecerem. Eu só tenho que agradecer ao Pedro, porque foi a cagada dele que abriu espaço pra mim. Você veja, nego, como é que funciona essa coisa de karma. Então, de qualquer forma, neguinho. Então, eu te aguardo lá, então. Vai lá, vai, passa lá no sabadão. É rapidinho esse podcast, só pra deixar a turminha feliz. Dia 20, dia 21, lá no Anime ABC, a partir das 15 horas. No dia 20 vai ser uma hora e pouquinho, vai dar pra esticar no dia 15. No dia 20 vai ser um pouco menos. 15... 14 horas, mas você passar lá, vai ter um monte de atração, vai ter um monte de brincadeira. Eu vou estar lá fazendo a fusarca, vou fazer uma bagunça, vai ser o cão, vai ser um negócio muito louco. Olha, você não sabe o que a nega véia vai aprontar naquela bagaça. Vai ser um forró bodó, nego vai jogar ovo, que é pra ter, que não vamos fazer nada. Vamos fazer, porque isso é tudo coisa de mulherzinha, mariquinha, que só querem fazer show com a nega véia. Eu vou te pegar, eu vou te bater, puff, puff, puff, vou dar na sua cara, baf, bif, buf, vai dar nada, rapaz, tomar no seu cu. Ao mesmo tempo eu vou lá porque o pecado, ele me chamou de pau mole. Não, pau mole, aí é outra coisa, tá? Você tá muito longe, você não vai gastar 700 conto de passagem pra vir aqui, pra... Aí eu vou bater o pezinho. E também não vai dar pra gorda passar lá, que a catraca não passa, vai entalar lá. Essa aqui é a risada do vitorioso. Chupa! Chupa, filha da puta! Chupa todo mundo, aí eu indo lá! E vamos ver se no ano que vem, já estamos acertando com a rapaziada para fazer o lançamento oficial do livro do Mil Nomes, num evento que eles querem fazer. Vamos ver se eu consigo colaborar com as minhas pequenas ideias, com o meu pequeno insight, uns contatos bacanas que eu tenho. Vamos ver se rola alguma coisa, lançar o Mil Nomes oficialmente lá em abril, como não lancei ainda. E conforme for, a Electo também, já vamos dar um tapa legal, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas enfim, eu tenho certeza que essa parceria minha com o Átila do Anime ABC, que não tem César nenhum, o César também já rodou, César tá quase... O César tem um encosto, Cesarico. O Cesico, ele tem um encosto, meus amigos. Este rapaz tem um encosto. Um encosto que um queixo é deste tamanho. Você sabe que o Peixoto está chegando, porque o queixo chega 2 minutos antes dele. Lá vem o queixinho. E o japonês teve que bancar todas as coisas. Tá lá o Peixoto com enfeite. O Peixoto nada mais é que um pinguim de geladeira. Aquela coisa que enfeita AnimeCon. A gente não sabe pra que ele serve. Fica lá bonitinho, enfeitando e nervosinho, porque eu peguei o espaço dele. Eu peguei o espaço dele. Ele se fudeu. Chupa, Peixoto! Agora eu vou comer meu pão de queijo. Já fiz meus fonequitos. Cara, vocês sabem o que é forçar a voz. da voz antes, né? Agora fica todo... Agora fica todo fodido. Tem que falar assim, mansinho. Tá? Então você passa lá, anima BC, tá? Aparece lá você. Tem lá no site o endereço certinho. Você passa lá. Ah, oi, oi, oi. Isso aqui é a roda de saliva. Que merda. Ai, caralho, aparece lá então, nego. Valeu, ó. Chega de papo furado, parece, só tô te esperando, né? Meninas, parece lá pra ganhar um beijo.